saudade, amor. Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo. Você me deixou e aqui dentro o coração ficou partido. Nessa cidade não vou mais sorrir. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah, yeah, yeah. São Paulo, ou eu vou pra Madrid. Nelson Santos cantando e tocando seu coração. E saudade, amor. Volta logo pro hemisfério sul do mundo. Você me deixou e aqui dentro o coração ficou partido. Sonho tão lindo é ter você aqui, aqui. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Madrid.